música. Negrão, negrão, enche o papo. O alvoroço é chato. Tipo queima o filme de fato, que é bom trato. Vai pro espaço, usa esquema, age com gulo, disse. Mantém a classe, Lauro sempre disse, sem burrice, sem desespero. Pra tudo tem o seu tempo, o momento. Espere, não se desespere. Cê aguardou 9 meses pra nascer, então pra que correr? A pressa é a inimiga da perfeição. Tem risco de acontecer e perder a razão, a noção, a opção, a oportunidade. Grande detalhe da realidade que a humanidade, na verdade, deixa passar batido. O apavoramento é o grande inimigo. Não pode ir com muita sede ao pote, não pode, não. Não pode ir com muita sede ao pote, não pode, não. Não pode ir com muita sede ao pote, não pode, não. Não pode ir com muita sede ao pote, não pode, não. Pura calma chegou, quem se aplicou com amor, parceiro salve negou, guerreiro faz tem valor, time com os irmão então, dou função, na rua vem na febre, satisfação. Na pura calma chegou, quem se aplicou com amor, parceiro salve negou, guerreiro faz tem valor, time com os irmão então, dou função, na rua vem na febre, satisfação. Ensaiando, tô chegando com os parceiros fechando, 10 pras 3 disparei, pelo panto passando, fortemente BNH vou trilhando, é por mérito. Cê nega é hora certa, tô com os mano esperando. Escadinha, Galaxy, vinho da família somando. Tô na praça da fumaça, no astral firmando. Desço no parque, banca forte, cumprimentei puxando. Vários ferros, vou pro ensaio, li o Elião chega aí. Assim que é o som da laje, sim. Som apavorando, vou produzir. DJ C. A firmeza de coisa nostra tem classe. Demorou Vila Crete. Na estação agradecido, reconhece no calafrio. Sou a pele, ouço o Kanye West. No aeroporto os boys em cheque, quer descobrir fazendo rapijão. Não abusa, é ritmo dos loucos até o osso. Esforço, atitude, chegou e veste. Não pode ir com muita sede ao pote, não pode, não. Não pode, não. Não pode ir com muita sede ao pote, não pode, não. Não pode ir com muita sede ao pote. Não pode, não. Na pura calma chegou, quem se aplicou com amor, parceiro salve negou, guerreiro faz tem valor, time com os irmão então, dou função, na rua vem na febre, satisfação. Na pura calma chegou, quem se aplicou com amor, parceiro salve negou, guerreiro faz tem valor, time com os irmão então, dou função, na rua vem na febre, satisfação.